Já que você tem que pensar de qualquer forma, pense grande. Donald Trump. Pensante, sejam muito bem-vindos a mais um Cogcast, o podcast que te faz pensar. Voltamos aí para mais um episódio, depois de mais um pequeno hiato. Para vocês que não sabem, isso é proposital, porque nosso podcast, como fala de muitas coisas, então nós temos esse hiato para que você possa pensar nas situações, né, no que foi falado, ouvir, reouvir. Então, por isso, é totalmente proposital. Dessa vez, nós viemos para falar sobre um assunto aí que todo mundo já falou, todo mundo já deu pitaco. Então, acho que todo mundo vai se interessar por esse assunto. Nada mais, nada menos do que a nova situação do mundo, com o senhor Donald Trump na Casa Branca. E, como sempre, para falar sobre isso, eu trouxe meus amigos. E de um lado está aí, ó, Mariano Azevedo. Fala aí, senhor Mariano. E aí, pessoal, tudo bom? Sempre aqui contribuindo com o Cogcast. Estamos aí para falar desse assunto, que é um assunto muito interessante, da nova situação da política global com a eleição do Donald Trump, e tentar responder um pouco aqui. Responder não, porque essas coisas não têm muita resposta pronta, mas tentar pensar um pouco o que foi que levou o Trump a vitória lá nos Estados Unidos, como é que funciona todo esse processo, porque de certa maneira foi uma surpresa, né? E também assim, achando que essa aproximação do Vladimir Putin com o Trump, que já começou, não passa de estratégia falsa, acho que daqui a pouco eles vão brigar. E do outro lado aí, nós trazemos o nosso amigo que pouco tem a ver com a nossa política, já que ele vem do outro lado aí do planeta, nosso amigo Ricardo Yamashita. Opa, e aí galera, tudo em riba? Como vão as coisas aí no Japão? Rapaz, aqui tá bem, né? A gente não tem essas crises que seria essas discussão política, que é só tem imperador, só tem budismo, só tem zen, então o negócio é mais tranquilo. É claro que não é, né? A bolsa caiu só 5%, sabe, quando soube do resultado, só isso. É, mas aí, mas a Nintendo problema não, aí é... não abalou a Nintendo, não. Que é o que importa, obviamente. Não, problema, é, aí é, problema aí é quando vem terremoto. Vem terremoto, é, aí, quando o abalo não é do, da bolsa, quando não é da bolsa, aí o bicho pega. Viu? Aí fujam, aí os caras, nem aquela frase, fujam para as colinas, funciona, porque lá é o pior lugar para ir, né? Mas vamos embora. Eu acho que a gente tem muita coisa para analisar hoje, né? Porque como os nossos amigos já adiantaram, o Trump, né, como presidente dos Estados Unidos da América, ele acaba ocupando um cargo que afeta o mundo de forma direta, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode absorver na discussão hoje, né? E é isso aí, galera. Vamos começar aí mais um debate filosófico, mas dessa vez mais opinativo, né? Mais mãe de Ná. Sobre as possibilidades, né, do que vai acontecer. Rapaz, Mandiná morreu, pô. É, pois é, né, fazer o quê? Vamos fazer, então, é um debate mais, então... Engraçado é que ela previu tudo, menos a morte dela, né? Pois é, vamos fazer um debate mais Simpson aí, vamos ver, vamos descobrir qual vai ser o enredo do próximo episódio do Simpson, então. Galera, então, como é um assunto mais amplo, a gente não fez isso ainda aqui no podcast, Muito amplo e sem roteiro. Amplo e sem roteiro, sim. Propositalmente. Completamente, né? Sem roteiro, Mas propositalmente porque... Acho que ninguém tem roteiro. tem roteiro. No mundo onde institutos de pesquisa de opinião falham grosseiramente, onde apostadores e investidores da Bolsa erram grosseiramente, e um cara que ninguém esperava que fosse assumir eleito, não tem problema nenhum a gente começar sem roteiro. Eu acho que é isso aí mesmo. O roteiro caiu por causa disso, né? Acho que o roteiro foi água abaixo por causa disso. O mundo tá vivendo de improviso, então quem é a gente pra se planejar, né? É verdade. O roteiro, eu acho que ele serve exatamente pra você falar assim, olha, tem isso aqui, tem um script, agora o que vai acontecer é exatamente o oposto do que tá aí, bicho. vamos descobrir ainda onde é que essa conversa vai dar. Vamos lá. Pois é. The president-elect of the United States of America, Donald Trump. Como o Mariano falou, ninguém tinha ideia de que isso realmente iria acontecer. Começou como uma piada, inclusive literalmente como uma piada lá nos anos 2000 pelo Simpsons, né? Foi literalmente começou com uma piada. Isso a gente pode falar que começou com uma piada. Foi literalmente com uma piada. Mas aí ninguém acreditava, o homem acreditava em si mesmo, falou que o dinheiro tinha como levar ele até lá. Ele foi acreditando, foi acreditando, foi acreditando. O problema foi que ele foi convencendo os outros disso também. Ele acabou convencendo a maior parcela aí do eleitorado americano. E na madrugada de terça-feira nós tivemos essa bomba nuclear que foi utilizada aí. Então ninguém, nem o mundo oriental, nem o mundo ocidental, ninguém realmente esperava que esse homem iria ganhar. Mas tá aí, né? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Tirando Matt Groening, né? E o Nixon também, que profetizou isso lá atrás. Saiu uma carta aí do oficial. Tirando essas duas, né, pessoas. E claro, todos aqueles que são envolvidos na maçonaria, né? Ah, claro. Toma até cuidado. Uhum. Lógico. Pra começar aí, todo mundo conhece o que ele usou na campanha dele, né? Ele usou aquele discurso onde ele agradava muita gente. Porque, infelizmente, existe muita gente intolerante nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é conhecido por isso. Aliás, eles são intolerantes. Houve uma guerra civil devido à intolerância de alguns. Só que esse fantasma, ele continuou na América até hoje. E a intolerância ainda é presente muito lá, principalmente no interior dos Estados Unidos, os estados menos explorados pela mídia. Então, ele usou desse discurso para conquistar eleitores, ele conseguiu bastante eleitores, levaram à presidência. O que vocês acreditam que dessas promessas e dessas besteiras, ou não, que ele falou durante o seu discurso, que vocês acreditam que realmente irá acontecer de imediato nos Estados Unidos? Você acha que vai mudar muita coisa, ou você acha que os assessores deles vão chegar agora e falar, sabe, você ganhou, mas agora quem manda aqui é a gente. O que vocês acham? Olha, então, assim, é difícil fazer algum tipo de prognóstico nesse sentido do se ele vai cumprir algumas promessas que ele fez muito polêmicas, mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer aí seria, por que que esse discurso dele é um discurso que vingou, né? Por que que esse discurso de intolerância, esse discurso xenófobo do Trump, né, que atacou imigrantes, que construiu a imagem de uns Estados Unidos que ia se voltar mais para dentro, devolver a glória do povo americano e tal, aquela coisa toda, foi um discurso o tempo inteiro que criticou o governo Obama por ter sido um governo vacilante no sentido de diminuir a força dos Estados Unidos no mundo, né? Quando o Trump fala isso, a gente pensa logo na política bélica e tal. Os Estados Unidos nunca abandonou a política bélica com Obama, isso é evidente, né? Mas havia notoriamente no mundo um diálogo, né, e uma busca mais pacifista para a resolução das questões da política global. O Trump sempre achou isso muito nocivo. E assim, ele foi tão polêmico de um jeito que até o Partido Republicano, na época da campanha, se dividiu, né? Dividiu opiniões em torno dele. Ele acabou vencendo as preliminares ali para disputar, de fato, o cargo à presidência dos Estados Unidos. Mas o próprio partido dele chegou a romper com ele, pelo menos algum setor do partido, exatamente pelo posicionamento muito radical que ele estava adotando. Isso não é à toa que isso virou brincadeira, chacota, fizeram uma série de comparações, saiu até comercial de TV nos Estados Unidos, né, vinculado por setores da mídia de oposição que comparavam o Trump a ditadores do passado, né. Sempre vem à tona esses elementos da memória histórica, que é uma coisa interessante até pra gente pensar e discutir depois como é que nossa mente funciona nesses momentos, né? Pessoal, lembra logo do nazismo, do fascismo, de Hitler e tal. Então essas coisas vêm sendo puxadas, assim, como se fossem figurações, né, que vão se colocando ali. E interessante que isso acabou vencendo. E o que eu acho que o que chocou o mundo foi assim, mas como é que um cara que tem um discurso como esse vence? Aí vem aquele temor, né? É agora, esse cara, ele tá à frente da principal potência do planeta, que tem um poder de decisão muito grande em muitas políticas internacionais. Aí uns se perguntam, como vai ficar a economia, né? Será que ele vai fazer tudo isso que ele tá falando no campo social? Será que agora, e tem gente que extrapola também, né? Será que agora a gente vai ter uma terceira guerra mundial? Difícil. Uma coisa é você fazer a campanha, outra coisa eu acho que é quando você chega lá, você tem um jogo político imenso para travar, né? Tem muitas peças aí nesse tabuleiro. E, claro, existe uma oposição. Tarde, né? É, pois é. Existe uma oposição, existem os posicionamentos dentro do próprio partido. Eu, particularmente, assim, na minha opinião leiga sobre esses assuntos mais pontuais, eu acho que, em termos de economia, até me pronunciei sobre isso outro dia no Face, fiz um texto lá, o pessoal comentou, participou. Eu acho que, em termos de economia, eu acho que com o Donald Trump, ou sem ele, se fosse a Hillary Clinton que fosse eleita, eu acho que a política era a mesma, porque é a mesma há muito tempo, a política econômica. Pelo menos em termos de macroeconomia. Internamente, certamente vai ter mudança, mas a política econômica que se faz para fora, os Estados Unidos como liderança, é o velho capitalismo neoliberal das grandes corporações. Favorecimento do capital empresarial, aqui e acolá. Inclusive, o Donald Trump é um velho conhecido desse meio, e acho que a coisa ia ser a mesma. Porque a Hillary, é engraçado que as pessoas estavam tomando a Hillary Clinton como se fosse uma, sei lá, uma espécie de social-democrata, né? Uma espécie de Pepe Mujica dos Estados Unidos, ou mesmo de uma... Era, algumas pessoas falavam como se ela fosse uma socialista da esquerda e tal. É coisa estranha, porque a Hillary Clinton, o Partido Democrata e a Hillary Clinton especialmente, não figura nem de perto, né? A simbolização de uma esquerda nos Estados Unidos, muito, muito pelo contrário. O que tinha ali era uma postura mais liberal do que conservadora, porque diferente daqui, o liberalismo nos Estados Unidos, ele tem uma posição filosófica. Né? Filosófico, eles seguem mais de perto o que é essa postura liberal do que aqui. Quando a gente fala liberal aqui no Brasil, a gente está pensando os discursos mais reacionários e conservadores. Né? Lá é o seguinte, o cara que tende ao diálogo é o liberal. O cara que não tende ao diálogo é o conservador, que seria o Trump, que está mais ligado aos setores conservadores e a determinadas políticas muito complicadas. Ah, então, assim, para dar um exemplo, a gente vê um exemplo de como é que ele vai agir internamente. Ele já tinha dito que ia acabar definitivamente com algumas políticas que o governo Obama tinha criado para dentro dos Estados Unidos. Uma delas era o famoso Obamacare, que foi um programa que o Obama criou. É um programa de saúde. Os Estados Unidos tem um problema muito sério com a saúde, né? E com a saúde pública. Que não é uma saúde pública que é afirmada constitucionalmente, como é aqui no Brasil, que tem um sistema de saúde, etc, etc. Então, lá tem uma polêmica muito grande, já saiu vários documentários sobre isso e tal. O Obama fez uma política de oferecer atendimento, né, atendimento de saúde para a população mais pobre dos Estados Unidos, cobrando um baixo preço, um preço social. O que, aliás, foi o mais caro para a política do Obama, né? Foi o... A vitória mais cara dele, exatamente. Né? Exatamente. Que acho que a galera que está ouvindo talvez se lembre. Acho que foi uns 2-3 anos atrás, ele estava sem a boa parte da Câmara, né? Do lado dele. E foi caríssima, sim. Custou muito para ele conseguir essa vitória aí, para poder aprovar essa lei. Né? Exatamente. O Obama, ele sempre teve sérias dificuldades no Congresso americano, né? Por várias razões. O diálogo, né? O diálogo do Obama era muito complicado, mas eu acho que ele era muito hábil na maneira de fazer a negociação. E aí o Trump falou, por exemplo, esse Obamacare eu vou acabar. Isso não interessa. Isso não interessa para a economia norte-americana. Né? Então, o Trump é aquele cara que parece acreditar no discurso mais tradicional e fundacional dos Estados Unidos. Sabe aquele discurso do Founding Fathers? Né? Dizer que, olha, aqui é o campo do mérito, entende? Eu acho que o pobre é o pobre porque ele, na verdade, é um fracassado na sociedade. Dane-se. Tá? Parece que ele faz esse discurso e parece que se agrada ao americano médio. Esse aqui, nosso país está sendo degradado por imigrantes, né? É outra perspectiva que ele tem. Se falta emprego para o americano, tem um imigrante trabalhando, o que é uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Tem lógica nenhuma ele falar. Os Estados Unidos foi o país que mais recebeu imigrantes no mundo. O que eu vejo que está por trás da situação, aí é um contexto mais global, que a gente pode abrir para a discussão, que é o seguinte: episodicamente, em tempos de crise, crise sistemática, eu falo crise, não estou dizendo que os Estados Unidos estão em crise estrutural, né? O neoliberalismo vive uma crise, ponto. Sim. Né? O modelo em si, global, vive uma crise. A prova disso é que a gente tem mais de 150 milhões de desempregados no mundo hoje. Então, assim, o modelo neoliberal não consegue mais. Ele não consegue. Ele está dando sinais de exaustão e tem várias escolas econômicas que já apontam isso, né? Ele não consegue mais sustentar, né, determinados modelos de sociedade. Ainda funciona razoavelmente bem em países de território pequeno, com uma situação demográfica muito diferente de países como Estados Unidos, como o Brasil, por exemplo, né? Como outros países vizinhos nossos por aqui. The president-elect of the United States of America, Donald Trump. O grande problema é que esses episódios de crise que o neoliberalismo vem vivendo, crescimento do desemprego, né? Os Estados Unidos passam. Os Estados Unidos, ele tem uma propaganda muito forte, né, com relação à sua pujança econômica. Mas quando você vai olhar por dentro, você vê que tem muitas regiões nos Estados Unidos que sofrem com um processo de descapitalização violento. Por exemplo, há inúmeras regiões dos Estados Unidos que sofreram um processo de industrialização violento há algumas décadas, que estão passando nos últimos anos por um processo de desindustrialização e de descapitalização. Então, isso quer dizer, e claro, e também com a taxa crescente de desemprego. Isso quer dizer que há um desarranjo no modelo que já foi outrora muito harmonioso, né? Outrora, quando, se você pega ali os Estados Unidos do final dos anos 80, dos anos 90 ali, até meados, você vai ver uma sociedade que estava exportando no auge o seu modelo de sociedade média para o mundo inteiro, né? E o que aconteceu de uns tempos para cá, acredito que uns 15 anos para cá, é que o cidadão médio de outras nações se aproximou da situação econômica e material do cidadão médio dos Estados Unidos, o que simbolizava que o modelo neoliberal norte-americano não era mais tão favorável a eles como foram em outros momentos. E aí você vem com um processo crescente de crise sistemática. Chega a um ponto que a sociedade começa a perceber os desarranjos do sistema. Mas é difícil que a sociedade explique em termos mais reflexivos. As pessoas não conseguem perceber que estão vivendo uma crise. Ninguém consegue perceber, a não ser que você se dê o trabalho de pensar o que está acontecendo com a sociedade. Então, a reação imediata das pessoas é procurar ou criar bodes expiatórios para colocar todas as culpas em cima, né, e não sair do seu lugar. É mais ou menos isso que funcionou, por exemplo, com a saída da Inglaterra da União Europeia. As pessoas que foram lá votar naquele referendo são pessoas que resistem à mudança. É uma coisa dessa que está acontecendo nos Estados Unidos. Por que que é uma onda tão grande em favor do armamento geral da população? Os Estados Unidos, em si, na política externa, precisa voltar com sua postura bélica, né? Nós temos que barrar imigrantes e deportar muitos que estão aqui. Por que que é essa onda de retomada conservadora? Porque essa é a primeira medida de uma sociedade que já é conservadora por natureza, reagir aos sintomas de crise. Então, quando a situação está mudando, pô, o mundo não está legal, tem alguma coisa que está desarranjada, a primeira forma de se fazer isso é construir um bom bode expiatório e bater nele, e culpá-lo, e bater. Porque a culpa não pode recair sobre você. A culpa tem que recair sobre o outro. A história está cansada de nos dar exemplos. Se você pegar exemplos mais dramáticos, aí eu não estou querendo fazer uma comparação, mas se você pegar exemplos mais dramáticos e trágicos da história, foi isso que a Alemanha falida, depois da Primeira Guerra Mundial, começou a fazer com os judeus. Você entende? Não estou falando que os Estados Unidos e Trump vai chegar no mesmo nível do nazismo da Alemanha de Hitler. Não estou falando isso. Mas o processo da sociedade, né, se vitimizar e conservar, dizer assim, olha, esse modelo não funciona para a gente, então vamos nos fechar, é muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque a proposta do Trump é Estados Unidos se fechar. O cara é um ultranacionalista, a favor do tipo de política mais agressiva que existe. Ao invés de adotar os postulados de uma política internacional liberal, o Trump, ele aponta, né, para aquela velha política do realismo, né, como se fala nas relações internacionais. Colocar a vontade do Estado soberano sobre tudo e impor, se precisar, usar a força com toda a legitimidade para que essas vontades sejam feitas. Então, não é por acaso que a mentalidade do Trump é fechada. É dizer assim, é por isso que muita gente nesses dias ficou falando assim, o Trump é um cara que não cumpre a agenda globalista. Embora isso seja uma abstração, esse negócio de agenda globalista que ninguém sabe o que é, sim, o que está querendo se dizer aí por trás é assim, o Trump não está disposto a fazer a política da globalização. E qual que é a política da globalização? É a política do diálogo. É a política de ceder para fazer a negociação da política, né? Que é a essência da política de negociação. Então, não, o Trump está dizendo assim, aí bota lá o slogan, né? Vamos fazer a América grande novamente, vamos fazer a América grande outra vez. O que significa isso? Significa voltar com as premissas das velhas doutrinas políticas norte-americanas. A doutrina Monroe, né? A América para os americanos, a velha política do Big Stick, do grande correto, onde os Estados Unidos descia paulada nos seus vizinhos e tal. Então, quer dizer, você pode pensar, é um retrocesso? É, mas é um movimento já conhecido na história, isso que está acontecendo. Né? E a gente começa a pensar em termos de mentalidade política, por que que as pessoas se identificam com isso? Aí uns vão dizer, porque o eleitorado do Trump é um eleitorado de baixa escolaridade, os caras são, né, preconceituosos e tal, mas não se resume só a isso. Né? Por exemplo, eu teria outras opiniões. Eu acho, e estou cada vez mais convencido, se a gente pensar o Brasil, pensar os Estados Unidos, pensar outros lugares, que a política, ela se explica e ela acontece muito mais pelo campo afetivo, sabe? Psicológico, de como as pessoas reagem diante das situações políticas, do que por essas explicações estruturais, que parecem mais ou menos prontas. Porque por mais que o tempo passe, as coisas mudem, os contextos sociais, eles, né, eles se transformem ali e renasçam de outra forma, parece que as pessoas em si, a sociedade, ela continua reagindo mais ou menos das mesmas formas, sabe? Quando a situação é de crise, eu conservo. E crise não quer dizer declínio, né? Que fique bem claro aqui, para usar muito uma discussão de um geógrafo norte-americano chamado David Harvey, né? Ele tem um livro chamado A Produção Capitalista do Espaço, ele fala, crise não é declínio. Esse entendimento é errado. Dentro do capitalismo, crise significa ponto de mudança, é um ponto de transformação. Por isso que o ponto é crítico, porque ele está dando uma guinada, ele está mudando. E a gente está vivendo, quer queira, quer não, uma crise de paradigmas. Você consegue sentir isso aqui do Brasil. Nos Estados Unidos as coisas são mais intensas em determinados setores. Mas quais são os paradigmas? Sexualidade, família, religião, concepção de Estado, sim, concepção de política, né? Então, seja, quer queira, quer não, a ideia do relativismo cultural, ela tomou conta desse discurso da globalização, né? Os multiculturalismos, o diálogo na frente da imposição. E na hora que acontece uma crise, e a crise chega estruturalmente no cidadão, a primeira coisa que ele faz é porque esse mundo está uma bagunça. Se você pegar o eleitorado Trump e você vê as pessoas mais defensoras do Trump são as pessoas mais velhas. Claro, tem uma porção de jovens nos Estados Unidos, mas você vê que os discursos mais calorosos são das pessoas mais velhas, que tendem naturalmente a serem mais conservadores. Assim como foi o posicionamento das pessoas que foram votar para a saída ou não da Inglaterra da União Europeia. A esmagadora maioria das pessoas que foram às urnas, né, que não era uma condição obrigatória, era um chamado, uma conclamação, foram as pessoas idosas. Não estou querendo dizer com isso que as pessoas idosas são naturalmente retrógradas ou reacionárias, mas elas tendem a pensar diferentes de outras gerações. Então, eu acho que tem muito do campo psicológico nisso tudo, né? Claro, isso envolve toda uma questão social do entorno, mas a maneira como a mente das pessoas funciona nesses momentos de decisões políticas é muito interessante, porque elas fazem associações imediatas. Diga, quem é mais familista vai dizer assim, a sociedade está ruim, o cara não vai pensar no governo, é porque estão acabando com a família. Né? Quem é mais religioso vai dizer assim, é porque falta Deus no mundo, as pessoas não são religiosas. Aí já aparece um cara desse, aí quando esses setores estão bem machucados e eles são fortes, aí aparece um cara desse como o Trump, reúne todo mundo, ele agrada todo mundo. Aí ele vai chegar e vai dizer assim, todo mundo que eu falo, as pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de posicionamento. Você vê que a parcela que era contra o Trump, inclusive com movimentos ativistas, em sua maioria, eram jovens. E jovens que tinham propostas de engajamento político muito diferentes. Então você tem uma parcela da sociedade que pede pela mudança e você tem uma parcela que acha que a mudança é o problema, que eles têm que se fechar. The president-elect of the United States of America, Donald Trump. O que é mais interessante da situação do Trump nos Estados Unidos é que, se fosse pelas pessoas, se o processo eleitoral fosse como no Brasil, ele tinha perdido. Porque as pessoas votaram mais na Hillary Clinton do que nele. É porque lá a gente sabe que tem o colegiado. Sim. Né? O voto do cidadão é apenas uma parte do processo. E nesse daí, ele teve menos voto do que Hillary Clinton. Agora, o grande problema é que os votos são computados por regiões e colégios eleitorais. E lá quem tem representatividade são os estados. E leva-se em conta a população. Leva-se em conta demanda e demografias. Onde foi que a Hillary Clinton perdeu? Aí eu vou voltar para a situação da crise. Perdeu em estados que há décadas eram democratas e dessa vez votaram nos republicanos. Uhum. Delegados estaduais que aderiram ao Trump. Aí você, como vou dar um exemplo, Detroit, por exemplo. Aí você pergunta assim, por que isso aconteceu? Aí você vai escavar a fundo. Você vai ver que são estados que estão passando pelo processo de desindustrialização que eu falei. Indústrias falindo, shopping centers fechando, desemprego aumentando. Então, qual é a postura disso? Ora, com os democratas há tanto tempo no poder, e esse discurso dessa, entre aspas, né, agenda globalista, olha o que está acontecendo com o nosso estado. O que, que a gente tem que fazer agora? Voltar a ser como era antes. Aí deve se lembrar de uma era Bush, né, talvez, né, de um outro momento, em que os Estados Unidos é a principal potência do planeta, ele tem que impor e tem que fazer uma política de valorização do nacional. É paradoxal, ao mesmo tempo, que os norte-americanos que se colocam na vanguarda da globalização capitalista queiram ser nacionalistas para eles próprios e que o mundo se abra para eles. É paradoxal, é uma grande contradição. Mas veja que o movimento, tudo se volta à questão da crise. Estados que estão optando pelo Trump, né, porque acreditam na sua proposta política de valorização da indústria norte-americana. Uhum. Do outro lado, uma sociedade que acredita que o Trump representa os valores familiares tradicionais norte-americanos. Né? Bom, é porque aquela galera que pensa, sabe, no Thanksgiving Day, né, comemorar os pais fundadores, o espírito americano, sabe, sem contar que há por trás disso, que é a fonte do preconceito disso, é rememorar as velhas mitologias dos WASP. Né? Os WASP eram como os primeiros peregrinos norte-americanos, aliás, os primeiros peregrinos ingleses que chegaram nos Estados Unidos e se intitulavam. WASP é a sigla, né? É W-A-S-P, WASP, White Anglo-Saxon Protestants, né? Brancos e anglo-saxões protestantes. Veja, eles estão voltando a essa lógica, porque essa é a grande parcela da sociedade conservadora que estava ali, sabe, calada, vivendo com os democratas. E nos primeiros sintomas de crise, pá, eles vão lá e colocam com toda a raiva possível seus preconceitos e tudo mais, aproveitando da situação de fragilidade do outro lado. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. É um processo semelhante. Não é à toa que lá nos Estados Unidos, os grupos de apoiadores de Trump adotaram o slogan de maioria silenciosa. Assim, ninguém ouvia falar nesses caras, mas eles estavam aí. Muitos nem queriam declarar o voto, né, abertamente. É, exatamente. Existia uma espécie de chacota em quem votasse, né? É, exatamente, no Trump. Porque a mídia, na verdade, associada aos setores liberais, bateu forte no Trump, né? Então, de certa forma, foi uma reviravolta mesmo, foi uma virada. As pessoas não esperavam que ele vencesse a Hillary Clinton, que parecia ser uma candidata muito mais pronta para fazer a política da globalização, embora ela não seja nada sutil e doce como ela se apresentou na campanha. Né? Ela foi uma secretária de Estado muito dura. Né? The president-elect of the United States of America, Donald Trump. A Hillary, muito se diz do fato, obviamente, ela era a outra opção, né? Mas a Hillary, será que ela era apta para esse cargo ou será que ela era o que tinha para esse cargo? Porque muito se questiona, Hillary, né? Em vários lugares você vê falar. É a eleição mais desinteressante da América, a eleição mais duvidosa e mais dividida por nenhum dos dois candidatos ganharem assim uma grande maioria, né? Você seria uma opção tão boa, né? Isso, visivelmente tão boa e tal. Vocês acham que tipo, a Hillary era a melhor opção ou era menos pior? Eu acho, a minha opinião, né, assim, eu acho que era menos pior mesmo. Eu acho assim, eu acho que o Barack Obama foi um grande presidente. Pelo menos pelo que ele, eu sei que o americano, ele tem, eu nunca vou ter a visão do americano comum que viveu o governo Barack Obama lá dentro, né? Eu tenho a imagem do Barack Obama pela liderança internacional que ele exerceu, pela postura que ele teve frente às políticas globais. Eu que sou aqui do Brasil, eu tenho essa visão. Que eu vou entender, ou sentir, né, afetivamente o que o norte-americano lá sentiu com Barack Obama. Mas eu acho ele um cara muito preparado, acho que ele conduziu os Estados Unidos a um novo patamar de negociação. Aí onde está? A divisão norte-americana com relação a ele ficou dividida. Por isso que o Trump ganhou notoriedade em certos setores. A Hillary Clinton, que foi secretária de Estado, durante um período no governo Obama, ela também se demonstrou uma negociadora hábil, porém, muito agressiva até. Porque a Hillary foi uma das que defendeu veementemente as intervenções militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, ou a continuação dessas intervenções, enquanto secretária de Estado. Então, assim, a gente não está falando de nenhuma, sabe, alma humanitária, social-democrata, que quer ajudar os pobres e tal. Não está falando disso. As pessoas se confundem muito a situação. Não é a situação de direita versus esquerda, esse maniqueísmo de Guerra Fria que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá é direita liberal e direita conservadora. Eu queria também aproveitar isso aí que o Mariano está falando, porque quando a gente traz essa discussão de Hillary versus Trump para o Brasil, a gente também acredita que nesse ponto, lá seja igual aqui, que exista uma esquerda versus direita, né? Na discussão política, no centro da discussão política, esquerda, e você teria uma direita, sendo que não é nem aqui nem lá, não existe de fato. Isso, essa disputa por essas questões ideológicas, a não ser de fato no campo das ideias, no campo ideológico. Eu acho que inclusive o Guerra Civil da Marvel, ele retrata bem essa disputa. Você tinha de um lado a equipe do Homem de Ferro, né, Tony Stark, e do outro você tinha o Capitão América. O que, que você tinha ali? Você não tinha uma disputa de polos, você tinha, na verdade, dois polos de um mesmo núcleo que discordavam. Em um determinado Sim. momento, um mais centrado no Estado, e o outro menos centrado no Estado, que é, no caso, o Tony Stark, que é o menos centrado no Estado, né? Com intervenção maior da... O Stark, ele é a iniciativa privada. É a representação, né, simbólica da iniciativa privada, né? E algo mais moderno e arrojado. E o Capitão América seria algo mais retrógrado, conservador, algo mais... Né? Inclusive, a imagem que fica do Capitão América é daquele ser já, sujeito já antigo, né? Velho, idoso, vamos dizer assim, né? Que não acompanha as novas tecnologias, né? Inclusive, na representação do Tony Stark. Então, no campo, se a gente pode chamar de ideológico, acredito eu, né? A gente teria algo mais de centro-direita, e algo um pouco mais de direita, né? Então de direita conservadora no sentido... Exatamente, né? Exatamente. A direita no sentido mesmo de manter as tradições, né? Como o Mariano já colocou, né? Inclusive as tradições norte-americanas relacionadas a esse pensamento um pouco mais conservador mesmo, de manter as tradições, de manter aquela simbologia, né? Inclusive, se a gente for pegar um pouco nessa história da simbologia, a gente pode retomar o pensamento um pouco do liberal de direita, né? Que é uma coisa realmente que você tem o pensamento do pai que é mais protetor, que é o Sim. que acabou acontecendo ao longo dos tempos e que construiu, né, um pouco mais esse de que você tem algo mais conservador, vamos dizer assim, algo mais conservador, e que mantém o Estado sobre as rédeas de um governo centralista, vamos dizer assim, que é o, que é o discurso que o Trump tem construído. E aí a gente entra, né, na questão do ideal, do que o discurso é capaz de fazer e até onde o discurso ele chega na mente das pessoas, né? A discussão gira em torno disso aí. Como o Mariano já, né, brilhantemente colocou para a gente tem aquela sensação de que o que vinha antes desse discurso mais conservador, que sempre cai na figura dos democratas, é a ideia de que o democrata ele carrega na sua concepção a ideia de um pai que protege. Ele é aquele cara que bota todo mundo embaixo da asa dele, né, e fala que vocês estão seguros porque vocês são meus filhos. Né? Então o povo se vê meio na imagem de filho, né, daquele que está protegendo eles, e ele coloca embaixo da asa e fala assim, o que precisar fazer para proteger vocês, eu vou fazer. Né? Diferente, por exemplo, de um discurso de um pai mais libertário, no sentido de acompanhar o filho, mas deixar ele fazer. Né? Ó, eu vou igual o passarinho que vai ensinar o filhote a voar. Né? Ele pega e vai lá, leva o passarinho na beira do galho da árvore, dá um empurrão nele e deixa ele voar, se vira aí. Né? No sentido de saber que ele vai conseguir, basta dar um acompanhamento. Então, por trás, se a gente for pegar, né, a questão cognitiva da história, a gente vai ver que, por trás, o que estaria ali como pano de fundo, sempre essas duas construções, essas duas básicas construções de princípios narrativos em que você tem um pai, em um determinado momento, que é o protetor. Não dá uma, não tem, o filho, ele abre mão de uma autonomia, né, para poder ser protegido, vamos dizer assim. Por quê? Porque o pai sabe o que faz. Então ele não precisa, né, agir. Em compensação, você tem de um outro lado um pai mais libertário que te permite. E isso significa o quê? O que, que é aquele pai que te permite agir? É abrir, né? Quando você fala que você vai dar um empurrãozinho e vai deixar a coisa acontecer, você abre, de fato, esse pensamento mais centralista, né, que inclusive construiu aquela ideia um pouco etnocentrista, né, norte-americana, que decorre tudo isso que a gente vem construindo a posteriori, que é de fato assim, né, o núcleo do mundo é os Estados Unidos. Se o núcleo do mundo é os Estados Unidos, o restante se afasta desse núcleo, e é quanto mais afastado, menos ideal ele seria. The president-elect of the United States of America, Donald Trump. Nossa, a antropologia clássica mesmo acabava em um determinado momento acreditando que você tinha um protótipo, né, ideal de ser humano, e quanto mais afastado daquilo, seria uma espécie de defasagem, né? É igual você chegar com todo o seu, vamos dizer assim, conhecimento, né, bélico, encontrasse indígenas lá, e você ia ver que os caras seriam muito atrasados, então, nesse princípio, né? Como se isso fosse um medidor de importância do ser humano, né? Então, eu acredito que, partindo desse princípio, todo o discurso acaba sendo construído, né? E aquilo que, retomando mais uma vez aquilo que Mariano também já nos avisou, com relação à ideia de que acaba se construindo muito mais no campo do discurso uma briga ideológica, que no campo real você tem uma coisa que não muda. Né? Você tem no campo do discurso uma discussão muito acalorada, né? Que realmente não foram eleições tranquilas nem pacíficas, né? E você teve muita discussão em torno disso, mas que, se você for ver na prática, o discurso ele é o mesmo e vai sendo replicado ao longo dos tempos, né? Sempre com essa dualidade. Só que o que acontece? quando você tem esse protecionismo, esse pensamento mais etnocentrista que eu falei, do norte-americano, isso aí acaba causando aquele furor com o restante do mundo, que vai, é o que a gente acaba chegando, a ideia mesmo até de guerra, né, em última instância, porque você simplesmente se sente o rejeitado, né, vamos dizer assim. Você acaba sendo rejeitado e acaba tendo que, de alguma forma, reagir àquilo. O que que acontece? Os Estados Unidos, ele perdeu, né, como também já foi discutido aqui, ele acabou perdendo esse brilho, né, essa centralidade, né, e acabou tendo que dividir mercado com a Europa e a Ásia. E isso está cada vez mais evidente, né, que ele está dividindo, ele está deixando ser o grande núcleo geral, né, e está tendo que dividir as atenções. E isso aí está dando aquela impressão de que isso é negativo, não que está havendo uma mudança, uma distribuição de centralidade, né, que isso é, não, isso é negativo, porque a gente está deixando de ser o centro da Terra, né, exatamente por conta disso que já vem sendo construído ao longo dos tempos, né. Na psicologia cognitiva, por exemplo, a gente tem a ideia da teoria dos protótipos, né, de que você, na verdade, o ser humano, ele tem como princípio básico fazer o quê? Categorizar as coisas, né? O princípio básico da mente humana é dar um nome às coisas e qualificá-las, né? A gente precisa fazer isso. A todo momento a gente está fazendo isso e refazendo e construindo, e está toda hora, muitas vezes, construindo e desconstruindo esse pensamento e recategorizando as coisas. Só que tudo precisa, né? Até porque o ser humano, ele começou a construir isso muito baseado naquilo que Aristóteles chama de o talma, né, que é o espanto. O ser humano, ele é movido pelo espanto, que é o quê? É exatamente a sensação do novo, né? Então, você não conhece aquilo, você se espanta, então você vai procurar descobrir o que é aquilo, né, a curiosidade humana. Então, a gente está todo momento categorizando as coisas. Então, você sempre tem a ilusão, e isso é compartilhado socioculturalmente, você sempre tem a ilusão de que existe um centro prototípico. Você sempre tem a ilusão de que existe um núcleo que é mais importante que os demais, né? E vai se espraiando do núcleo para aquilo que é mais distante, vai cada vez se distanciando mais até chegar um momento em que já não tem mais representatividade nenhuma, né? Tanto é que quando você fala fulano é o centro das atenções, evidencia muito isso, né? A ideia do centro das atenções, né? Então você sempre tem algo que é central, né? Que é mais importante. E aí, trazendo isso para a discussão política, você vai encontrar que você tem, por exemplo, se a gente for pensar a ideia de família, né? A ideia de família, você tem compartilhado socioculturalmente um princípio básico de uma família prototípica, que é aquela constituída por mãe, por pai, por filho, né? E que eles constituem esse centro familiar. E isso, a ideia desse centro familiar, né, compartilhado socioculturalmente, e é reforçado também nesse discurso político mais conservador, né, que também é compartilhado também pelos democratas. E aí você tem considerado mais afastado desse centro prototípico, né, que seria as novas concepções. Eu digo novas porque a gente, né, a sociedade tem considerado família hoje outras formações além dessa, que isso era o que se chamava família até pouco tempo, né? Hoje você tem novas concepções de família mesmo, né? A mãe com o filho, a mãe solteira com o filho, né? Duas mães que têm um filho, né? E por aí vai. Hoje em dia você tem um cachorro, você já pode ter essa nova concepção de família, sendo que seria, né, dentro dessa perspectiva, algo mais afastado do protótipo. Então, o que que acontece? Tudo aquilo que era mais afastado do protótipo acabava sendo colocado de lado, né? Não é o ideal. Então, nesse caso, esse pensamento de aquilo que é mais afastado do protótipo é o que faz com que a gente tenha a ideia de que aquilo é menos importante, né? Que é minoritário, né? Dentro de uma escala de importância. E aí se explica muito daquilo que foi também discurso de Donald Trump, né? Quando ele começou a falar em fazer o muro. Ele vai afastar, vai botar o muro, o muro para separar a gente que, né? Nós somos o núcleo do mundo, nós somos o centro do universo. A gente vai separar a gente daquilo que não é prototípico. Como se o fato de você não ser, né, norte-americano fosse suficiente para você ser considerado algo que não é dentro do protótipo. Né? Então, A maior metáfora para expressar a xenofobia é a do muro. Né? A metáfora é verdade. Do muro é uma velha conhecida. Perfeito. E assim, a gente achava que não ia voltar ela, né? A concretização dessa metáfora. Deixar de ser metáfora para ser realidade efetiva. É verdade, e o muro ele está sempre aparecendo, né, ao longo dos tempos. Sempre. Muralha da China, Berlim, está sempre aparecendo. The president-elect of the United States of America, Donald Trump. Você já acredita no muro? Acredita que esse muro vai subir? Eu acho que ele não consegue, acho que não existe mais uma conjuntura para ele construir um muro. Mas, de toda forma, também nunca existiu, do tempo da Guerra Fria, a cortina de ferro, né? Sim. Que se falava. Ela é não existia e existia. É, ela existia, de fato, porque havia uma separação ali. Houve o Muro de Berlim, aí foi o muro mesmo, de fato, né? Construído em 61, mas... a metáfora da divisão por esses elementos que segregam é muito interessante. Muitas vezes eles nem precisam existir. De certa forma, você pode dizer, o muro deve existir com o Donald Trump, não o muro efetivo, mas a política da segregação, né? Vai ser esse muro. A simbologia, é isso mesmo, Maranhão, concordo com você, você falou, porque a simbologia do muro ela é muito forte, a metáfora do muro ela é muito forte nessa construção do discurso. É como se Donald Trump, e isso eu acho que foi um dos fatores também que levou ele à vitória, porque é aquilo assim, eu consigo concretizar o que eu falo, eu consigo trazer de forma física o meu discurso, que é o quê? Quando ele retoma a ideia... que inconscientemente, porque isso não chega expressado na linguagem, né, mas entra no seu inconsciente cognitivo, porque é como funciona a sua mente, e quando ele fala de separar, né, os mexicanos dos norte-americanos por meio do muro e evitar que a mazela do mundo entre aqui, ele está, na verdade, mexendo com os protótipos que você tem construído na sua mente e que eles que moldam, na verdade, tudo aquilo que você pensa a respeito das coisas, com relação a esse assunto da ideia mesmo do norte-americano ser o elemento central, né? Porque, e quando ele fala, não, eu vou construir um muro, seria, de fato, literalmente a concretização daquilo que ele promete discursivamente e que entra no seu inconsciente cognitivo. Aquilo ali pode soar favorável para um conservador, mas com o tempo aquilo soa muito mais ainda, porque ele reforça as bases cognitivas de quem de fato acredita nesse princípio, né? De que você tem, de fato, o norte-americano e o povo norte-americano como centro do universo e a gente está tentando ser eles, na verdade, a gente está tentando corromper eles. Né? Como foi dito várias vezes lá, né, durante os milhares de discursos do Donald Trump, nós, até os sobrou para os brasileiros, né, a gente rouba emprego deles lá. Né? Sobrou, então. A gente rouba emprego dos caras. Acho que é o discurso mais imediato, né? Também é um velho discurso de outras nações que viveram crises, né? E que vão adotar atitudes xenófobas, acusando as pessoas estrangeiras de estarem roubando os lugares das pessoas que são de fato daquela cidade, daquele país. Se você remontar isso, A xenofobia, essa aversão ao estrangeiro, ela acompanha a história desde o nascimento do que a gente entende ser por civilização. Sim, se você observar, desde esses tempos, em contextos escravistas ou não escravistas. Né? Então, assim, quando a gente pensa, o que eu acho interessante desse movimento, e tudo que o Ricardo está falando casa com isso, é que quando a gente pensa que a gente está, de fato, construindo uma nova consciência com relação a como a sociedade tem que se constituir, como é que as pessoas devem se relacionar, aí vem novamente essa moldura, esse quadro, sabe, da xenofobia, e pega em torno disso. Aí vem o velho discurso, repetidamente. Eles estão roubando nosso emprego. Isso que o Ricardo falou do conservador, da figura do Trump se colocando e surtir um efeito cognitivamente, porque ele acaba se constituindo como a figura do pai protetor, nem que seja metaforicamente, e isso, de certa maneira, toca no emocional, isso toca na estrutura familiar ou em uma concepção de família que se defende, na qual se acredita e tal. É interessante que, se for transferir isso para termos políticos, né? Foi uma coisa que eu até fiquei assim, poxa, que curioso que está acontecendo isso lá nos Estados Unidos. Durante a campanha, existe um termo político que a gente usa, né? Vocês devem lembrar muito bem das aulas, que é populismo. Sim. Né? A populismo a gente costuma muito vincular à América Latina, à política da América do Sul. O que é o populista por definição? Né? Seria aquele líder que, por exemplo, quase todos os nossos políticos são populistas, da América Latina inteira e tal. Então, o que é? É aquele cara que tem um poder de persuasão sobre as massas ou que se coloca como o solucionador dos problemas. É o cara que ele, independente da ideologia, vai fazer. Ele se apresenta mesmo como pai. Né? Aí gera sentimentos paternalistas, de dependência e tal. Muito comum no Brasil a gente falar isso. Lembra logo da figura do Getúlio Vargas. E interessante que eu vi várias revistas e matérias esse ano sobre o Trump, falando de como a sua atitude é populista ou figura em torno de um neopopulismo, que casa muito bem, pela discussão que Ricardo está fazendo das metáforas e da cognição, com essa coisa de o Trump ser o protetor, né? A figura que ele, personificado, independente da conjuntura que o envolva, é o protetor. Se ele vai armar todo mundo para isso, não importa. Se ele vai soltar bomba em algum lugar, também não importa. O que precisar fazer, ele vai fazer, né? Ele é o novo salvador nesse sentido, né? Ele vai estourar a bomba onde precisar, se for o caso. E emocionalmente, assim, quando as pessoas não têm um grau de consciência para enfrentar a reflexão, e aí eu digo muito claramente, assim, enfrentar a reflexão sobre a sociedade não é algo tranquilo, não é algo para todo mundo, e as pessoas fogem muito dessa tarefa. Isso. Quando não se quer enfrentar isso, a medida mais tranquila e mais cômoda é entrar embaixo da asa de alguém. Exatamente. Se vai ser o Trump lá na figura populista, se vai ter uma concepção de Estado, mas as pessoas que estão descrentes de um modelo, que estão passando por uma crise, vão apostar naturalmente em outro. Eu volto para a história dos velhos quadros, que explica a ascensão do fascismo e do nazismo nos anos 30 e nos anos 40 na Europa. Foi a descrença total com o modelo capitalista, que entrou em crise em 29. E as pessoas passam a investir da voz, porque não se engane que Hitler não obrigou todo mundo a dizer assim, votem no poder, ele foi eleito. Sim. Né? Mussolini também era popular demais, assim como Salazar em Portugal, como Franco na Espanha, ou como Getúlio Vargas, que fechou o Congresso em 37, uma das atitudes mais arbitrárias e autoritárias da política brasileira, e mesmo assim a população, a massa, o carregava nos braços. Então, os momentos de crise, não importa as consequências, as pessoas vão mesmo procurar o espaço cômodo da proteção. Isso. E os Estados Unidos passam por isso, né? Menos política bélica, diminuição da popularidade do país na opinião pública, muitos imigrantes, políticas populares, né? The president-elect of the United States of America, Donald Trump. Muitas vezes, o fato mesmo de você não ter essa consciência política, porque, inclusive, a gente já discutiu isso em questões anteriores, né? Quando a gente fala da democracia, que o grande problema, né, da política no Brasil é porque você fala assim, ah, mas fulano é coxinho, fulano é mortadela. Os caras falam. Mas a questão é, ninguém sabe nem o que está por trás do que ele está falando, na verdade. Ninguém sabe exatamente claro. O que é, né? O que é construir um pensamento, um chamado coxinismo, um mortandelismo, ou um conservadorismo, um liberalismo. Ninguém sabe o que é isso na sua concepção. Então, perfeito, como foi dito aqui, né? Você, na verdade, constrói a ideia do pai protetor, que é exatamente aquele pai que vai proteger você, porque você simplesmente está se sentindo inseguro. Então você entra embaixo da asa dele e fala, deixa comigo. É o Romário, né? O Romário da política. Bota no pé o baixinho. Fala, deixa comigo que o baixinho resolve. E aí resolve. Exatamente. Mata no peito e corre para o abraço. E aí é exatamente isso que muitas vezes deixa passar outras questões que envolvem esse pensamento mais conservador, que foi um pouco que a gente tocou aqui com relação ao Moro e com a xenofobia. Muitas vezes são discussões paralelas que constroem esse ideológico conservador, mas que muitas vezes até uma pessoa que votou no Trump não concorda, por exemplo, com relação à ideia mesmo de fazer um muro para separar o México. Isso é ridículo, né? Mas assim, de separar o México dos Estados Unidos, não concorda com isso. Mas o que que acontece? Ele não tem capacidade, ele se sente incapaz no sentido de pensar com mais clareza a respeito do que está acontecendo, mas o que que está sendo vendido, né? na mídia, em todos os cantos, para onde você olhar, está sendo vendido o quê? Do jeito que está, não está dando certo. Está, né? Tendo problema, está tendo crise financeira, desemprego está atingindo níveis estratosféricos. Sim. Né? A gente está quase entrando no buraco de minhoca aqui, estamos quase saindo de um lado que a gente não sabe para onde vai parar. Então o negócio fica nesse impasse e você tem, né, o homem laranja, né, na figura do Donald Trump, que vai dizer resolver o quê? O problema. Exatamente, eu sou o cara que bota no peito e sei o que vou fazer. Eu não vou simplesmente criar discurso, confiar mais, que seria o quê? A continuidade com Hillary Clinton do que vem sendo feito pelo Obama, né? Que no caso, teoricamente, não está dando certo. Então você não está dando certo. Então vamos para aquele cara que mata no peito mesmo e cumpre o que ele está propondo. Mesmo que isso contraria até outras virtudes do que você não concorda, né? E aí uma coisa que eu acho que também é muito interessante, né? A gente sempre está refletindo é como isso influencia o mundo, esse pensamento influencia o mundo de um modo geral, né? Porque nós vivemos aqui, né, um período do neoliberalismo, né? Uhum. Da década de 90 para até o período que o PT entrou, né, com o Lula, nós tivemos esse período mais forte do neoliberalismo. Depois disso, nós tivemos um período um pouco mais focado no governo, centrado mais no governo, né, com mais políticas sociais. E aí volta de novo agora, né, esse pensamento de que, na verdade, o modelo mais conservador tem que retomar as rédeas, porque esse outro período anterior gastou dinheiro, levou o país para o buraco, e agora nós precisamos de ter um homem, uma figura mesmo que, né, amarre tudo e que faça o que for necessário, inclusive soltar bomba em outro país, se for o caso. É interessante esse movimento, né? E isso influencia todos os países. Por mais que a gente fale, né? Não, mas o mundo tem mudado muito rapidamente. A humanidade, se a gente for avaliar o período daquilo que a gente chama de democracia, ou ainda aquilo que foi considerado um marco, né, ocidental com a República de Platão, você vai ver que nós ainda estamos engatinhando no conceito de política perante tudo aquilo que a humanidade já foi ao longo dos milênios. Né? Por muito tempo a gente era só nômade e vivia em bandos, né, caçando, pescando e sobrevivendo, vamos dizer assim. Então a gente vivia em bandos. Então, o que a gente está aprendendo é que nós só temos um lado ou outro. E isso agora, nessa onda mais do pai protetor, parece que está vindo de de ponta a ponta, lá de cima para baixo, e já estão falando, né, exatamente na possível retomada mais ortodoxa aqui nas próximas eleições da gente também, né? The president elect of the United States of America, Donald Trump. O Trump foi eleito, né? Vocês já comentaram os motivos e os porquês dele ser eleito. E recentemente nós tivemos eleições aqui no Brasil também, para prefeito, certo? E a maior cidade do país elegeu um homem que até então não tinha se envolvido com a política. O mesmo que ocorreu com os Estados Unidos, né? O João Dória, empresário sim. também. Isso, por coincidência, bem. Apresentador do Aprendiz, né? Por coincidência Aprendi... também. Rapaz, eu vou apresentar esse Aprendiz, bicho, para ser um dia... Assim como o Trump, né? Para quem não sabe também, a versão americana... Ele apresentou, né? Começou com ele, na verdade, né? Isso, e nós fizemos a versão brasileira, e o João Dória já foi um dos apresentadores, e hoje em dia será o próximo prefeito de São Paulo aí, né? A partir do próximo ano. Exatamente. O João Dória, sinceramente, eu não estou em São Paulo, mas toda vez que eu vejo ele com aquele discurso, assim, eu não sou político, ele se torna mais político ainda só por falar que não é político. Total. Esse joguinho dele de eu não sou político... Dá até nojo que ele fala. Eu não tenho nada contra ele, eu não o conheço bastante para falar que ele é ruim ou não. Imagina se então... você tivesse algo contra, assim, né? Não, até então, eu conheço ele como um empresário bem sucedido, né? Ele é um empresário bem sucedido. Mas eu falo assim, o que dá nojo é ele ficar falando que não é político. Isso é uma coisa que realmente irrita. O fato de agora. Questão política, se ele é bom ou não, aí ele vai ter que provar agora nos próximos anos. Eu acho que ele usa muito o discurso do desgaste que a política tem, né? Da descrença que as pessoas têm, né? Para fazer o jogo tudo. Exatamente. Então, com essa visão dos dois lados, assim, talvez isso possa vir a se repetir daqui a dois anos no Brasil. Talvez, sei lá, desponta alguém aí, um grande... empresário e fala, agora eu vou ser presidente do Brasil, não sei, o povo não está gostando muito de nem do lado direito, nem do lado esquerdo, nem do lado do centro, o povo está odiando todo tipo de político. Vocês acham que essa tática, ela tem tendência em funcionar? Ou vocês acham que foi dois golpes de sorte, não há coincidência, e o povo não tem isso em mente? Ah, vamos eleger um verdadeiro administrador para administrar nossas vidas, nossa política, o que vocês acham? Olha, eu acho que sim. Eu não sei se ela funciona de forma absoluta, mas ela tem um forte impacto. Se você observar bem, eu acho que quando o cara diz assim, e ele não tem um histórico na política, então automaticamente ele está dizendo assim, olha, eu não ajo da mesma forma que os políticos. Ele está dizendo assim, eu sou uma novidade, eu tenho um histórico de sucesso que não foi construído na política e eu vou trazer esse know-how que eu tenho lá fora para cá. Então, quando ele fala isso, eu acho que ele está se aproveitando disso que eu falei mesmo. Há um desgaste, há uma descrença natural da população, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, em graus diferentes e por razões diferentes, com a política. Quando você fala assim, eu sou político, automaticamente na cabeça das pessoas, imagino eu, vem a figura daquele cara que está disposto a fazer todo tipo de negociação, né? Vem na cabeça aquele cara que é flexível, que vai entrar no jogo dos interesses, né? Porque a política é, por excelência, negociação. Isso aí, desde Aristóteles, já está muito bem pautado, definido. Agora, existem vários tipos de negociação que a gente não vai entrar aqui também no mérito da questão. Agora, eu não sou político, ele está dizendo, eu não estou disposto a ficar com conversinhas e negociações e acordos, eu estou disposto a fazer. Aí, quando o cara complementa isso e diz assim, eu sou empresário e tenho um histórico de sucesso, a coisa reforça mais ainda, porque ele transmite a ideia e constrói a figura simbólica do cara que faz, do cara que não fala e faz. É isso que o Trump promete fazer nos Estados Unidos. Foi muito isso que o Dória, né, usou. Claro que o Dória não tem um discurso intolerante, xenófobo, sim, escancarado, né? Preconceituoso do Trump e tal. Mas, em grande medida, é isso que o Dória tem. Você vê, a eleição do João Dória em São Paulo, você vê que foi, em parte, por causa disso, do desgaste, e a descrença do eleitor era tão grande com a política, que teve um fato curioso lá em São Paulo, que tem um colégio eleitoral gigantesco, que é, houve mais votos brancos e nulos do que votos que elegeriam diretamente o João Dória. Você entende? Então veja que coisa interessante, você tira um dado daí, né? Você cria um diagnóstico a partir daí. Assim, há uma descrença muito grande com a política. Então esse discurso dele funciona, não sei se em grande medida. Mas também, voltando aqui à história, é um discurso também que a gente pode ver recorrentemente em outras sociedades, e diria mais, não só em contextos republicanos, né? Eu fico pensando aqui na época do Império Romano, quando os imperadores romanos eram mais populares do que os senadores, né? Quando os imperadores diziam assim: eu não dialogo com o Senado, eu faço, eu protejo o povo. Aí entra todas as metáforas, né? Entra a metáfora do pai protetor, que protegia a plebe, entra a metáfora do cara que não tem o discurso intelectualizado do Senado, mas é o cara que tem a ação, né? Enquanto os senadores eram odiados por serem vistos como figuras elitizadas, né? Como o cara que está roubando sempre ali, a pessoa comum, aparece o cara com um discurso contrário. Eu acho que tem um efeito prático. Porque as pessoas, muitas vezes, quando elas, mais uma vez falo, não se dão a reflexão mais refinada sobre isso, o que é que as pessoas querem? Soluções práticas e muito rápidas. E muitas vezes elas estão dispostas a pagar um preço alto para que isso aconteça, né? São visões muito tradicionais das coisas. Diz assim, olha, se o cara vai ajeitar a situação para mim, e para isso ele vai prejudicar o outro que está do outro lado, e se o outro que está do outro lado é diferente de mim, dane-se o diferente, né? Dane-se é, porque o... aí o que prevalece é a seleção natural, né? Charles Darwin. É, né? É, a gente vai sobreviver tudo, né? O mais forte, e nós somos o mais forte, nós somos o centro, então, né? Pode estourar mesmo, porque vai fazer o quê, né? A vida. Veja que a política, ela é muito desse campo afetivo mesmo, do que as pessoas sentem e pensam. E isso, como o Ricardo falou na exposição dele, se dá às vezes inconscientemente. Às vezes não, na maior parte das vezes. É. Né? Inconscientemente, isso não sei se eu posso dizer que se processa, já que é inconsciente, mas de uma certa maneira, isso reside ali. E isso vaza de alguma forma e se exprime através de algumas ações. A política... se explica, acho que muito mais pelo campo afetivo psicológico do que pelo outro. Veja, se você sair dos Estados Unidos e a gente entrar, por exemplo, no Brasil, você vê o que é que o Brasil está vivendo. Um desgaste imenso da figura de um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, está cansado de falar nisso. Um desgaste imenso de uma perspectiva da política de uma esquerda democrática e um retorno, né, de velhas posições mais tradicionais, né, que foram... tanto apoiados por setores de sociedade, setores da mídia e tal. E qual foi o efeito disso? O efeito disso foi um rechaçamento total nas eleições para prefeito da esquerda. Mesmo em lugares onde a prefeitura tinha bons resultados, eles não conseguiram eleger seus sucessores. Porque, de certa forma, foram afetados. Porque há um sentimento que se propaga. Não é a razão que opera, em primeiro lugar. Né? É um sentimento. Não, então assim, a coisa é meio contagiosa também, sabe? A mídia tem um papel muito importante nisso. Muito, nos Estados Unidos, mesma coisa, mesmo papel. Assim, bem que lá teve uns efeitos reversos, né, ultimamente. Mas você vê que esse campo afetivo e emocional é muito grande. E Ricardo, como linguista, cognitivo e tal, pode até falar melhor. As metáforas que se constituem nas campanhas políticas, por exemplo, são fundamentais. Para poder tocar esse campo afetivo em favor de um determinado candidato. Fundamentais. Né? Por exemplo, eu li recentemente um livro do Manuel Castells, né, que é um professor catalão, mas que atua nos Estados Unidos, O Poder da Comunicação, onde em um dado momento, seu livro, ele vai trabalhar, ele está trabalhando com isso, e como a comunicação exerce poderes cognitivamente, trabalha com a dimensão do inconsciente e tal. E ele vai fazer uma análise da campanha do Obama. O slogan Yes We Can, tudo que o Obama construiu na sua campanha publicitária foi uma campanha brilhante, que usou de metáforas muito fortes. Veja que isso aí que você está falando, mano, reforça aquela ideia do pai libertário que eu falei, que é Yes We Can, né? Todos nós juntos, você não precisa ter alguém ditando as regras, não. Nós juntos é que vamos poder fazer. Além das representações dele ter sido, dele representar, de certa forma, grupos minoritários. Exatamente. Ainda reforçando esse discurso, né? Exatamente. Aí você vê que agora a situação é outra. É outra. A situação é oposta. agora é a vez do outro lado. E o que eu acho mais interessante é que essa coisa ela é inter ou transnacional. Porque esse movimento que acontece nos Estados Unidos, que a gente pode tecer relações com o Brasil, está acontecendo na França, sabe? Está acontecendo em outros lugares. É, há um sentimento, né? Argentina, há um sentimento coletivo, né? De que num episódio de crise, e para mim é mais a prova de que o modelo geral está em crise, o movimento das pessoas é conservar e preservar. Jamais é chutar o balde e dizer, é hora de mudar de vez. Acho que é instintivo do ser humano. Ó, tirou você do lugar, tá mexendo com você, as coisas não estão confortáveis, conserva. É como o idoso que senta na cadeira e conversa com o mais jovem e diz assim, esse tempo tá uma droga. Bom mesmo era no meu tempo, né? Onde a família era assim, onde a gente se comportava assim, não tem sempre esse discurso, né? Sempre opera. Outro dia eu tava brincando com um amigo meu que falava assim, ele reproduz bem esses discursos, ele dizia assim, as crianças de hoje estão todas perdidas. Aí eu dizia, mas por quê? Mas são crianças que vivem no apartamento, diante de telas, só querem saber dessas pequenas tecnologias, não saem mais à rua, sabe? As crianças não vão mais jogar futebol na rua, não arrancam mais a unha, não caem, não quebram o braço. Eu digo, mas por que a criança tem que se autodestruir, né? Porque isso é um processo de autodestruição. O cara arranca a unha, quebra o braço, quebra a perna. O que ele pode fazer? Ou seja, não se diz, inclusive, que essa nova geração ela nunca vai aprender nada, porque hoje é o mertiolate não arde, né? Então ela não sabe o que é arder. Pois é. Não sabe o que é, né? Tá vendo? Então, quer dizer, não faz sentido, porque assim, o mundo muda e as pessoas estão criando novas demandas cognitivas a partir dos vários suportes que tem aí. Então, assim, é instintivo da gente, no momento de mudança, conservar, né? É instintivo. Agora sim, como é que você reverte esse quadro? Na minha opinião, é com o exercício da reflexão. Para isso você tem que ter formação, você tem que ter informação, você tem que ter um conhecimento, você tem que se dispor a fazer esse papel. Uhum. Né? Falando em exemplos, né, assim, práticos, é o que mais ou menos a Coreia do Sul fez nas últimas décadas, né? Investir em educação para mudar esse inconsciente coletivo, né? E poder avançar nessas mudanças. The president-elect of the United States of America, Donald Trump. Olha, para quem? O mundo tá uma droga para quem? O mundo tá uma droga para quem pensa nele, entendeu? Sim. As pessoas que não pensam... Dane-se! É. Entendeu? Tá tranquilo. Já dizia o poeta, né? O feliz é o inculto, né? Na verdade. No final das contas é isso mesmo, sim. Pois é. Por exemplo, os filósofos eram, na sua maioria, perturbados por isso, porque a reflexão ela é muito dura, né? Ela é muito dura. E é isso que eu falo. As pessoas procuram soluções práticas, protetivas. É uma dádiva imensa. Porque você fala assim, eu quero uma pessoa que resolva os problemas para mim. Ponto. Sabe? É assim que funciona. E na política isso é muito notório, sabe? Que as pessoas querem essas medidas resolutivas. As pessoas não estão dispostas a acreditar em negociações, em jogos de interesse. As pessoas, elas veem, né, elas veem o país dela como uma grande empresa e que é, na verdade, o briefing do que tem que ser feito passo a passo, né? Para poder chegar a fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Como se fosse alguém que puxa a sua cordinha para você fazer as coisas lá, né? Realmente é complication. Há quanto tempo, se você tem uma ideia, como o que vem acontecendo nos Estados Unidos é um processo. Há quanto tempo a gente pode noticiar que existem lá cientistas mesmo da natureza, cientistas políticos, sociólogos, historiadores, que estão há uns 12 anos, sim, que os caras estão escrevendo obras, dizendo assim, demograficamente, a sociedade norte-americana está criando um perfil mais conservador do que o normal. Os caras falavam assim, o crescimento de setores religiosos reacionários nos Estados Unidos é muito grande, e esses setores começam a ganhar espaço na mídia e na política. Qual o perigo disso, os caras falavam? A gente criar um núcleo populacional que dê voz a figuras reacionárias que possam aparecer e liderar cenários políticos. Há muito tempo eles falavam isso. Não deu outra. É uma questão de demografia. Como que você explica aqui no Brasil a vitória do Crivella no Rio de Janeiro? O cara vai dizer assim, ah, mas é porque é, o Freixo isso, aquilo, não importa o que o Freixo representasse. O que importa é que o Brasil deixou de ser um país de uma religião moderada, que a gente pode considerar que o catolicismo no Brasil é uma religião moderada em comportamento, para ser o país protestante. Eu não estou querendo dizer com isso que a religião leva a caminhos errados e tal, não estou entrando nessa polêmica. Eu estou dizendo que as posturas de muitas doutrinas protestantes tendem a ser mais conservadoras do que moderadas, ou mesmo libertárias. Então, é uma questão demográfica de como as pessoas estão vendo o mundo, entende? De como as pessoas estão vendo o mundo. O Brasil era o maior país católico do mundo, não é mais. Porque muita gente aderiu nos últimos anos às doutrinas protestantes. A outra pergunta que você faz, que a gente não vai entrar nessa discussão, é por que que as pessoas estão aderindo em massa a doutrinas protestantes? Aí é uma questão que vai abrir uma polêmica imensa. Uns vai dizer que encontrou a verdade religiosa, eu encontrei Jesus, eu tive uma visão, ou estou com dificuldade de procurar a igreja e tal. Agora, mas a chamada bancada evangélica no Brasil, quantos eles já não elegeram em cargos importantes? E quem está dando apoio a isso? Nos Estados Unidos o processo é semelhante. E olha que lá, diferente daqui, e o Trump está aí para provar, quem é conservador nos Estados Unidos bate no peito. Isso eles são mais resolvidos do que nós, muito mais. Que embora lá tenha uma ala conservadora muito nociva em termos de humanitarismo, mas lá eles são mais dados a respeitar instituições do que aqui no Brasil, que a gente ainda tenta se entender aos trancos e barrancos. Exato. Isso é um ponto realmente que eu acho fundamental, isso que o Mariano está falando. Eles respeitam as instituições. Exato, porque o conservadorismo deles, eles sabem exatamente o que é ser conservador. Né? E eles aqui não têm, a gente não tem essa consciência. E eles não têm o mínimo pudor de demonstrar esse conservadorismo. Não, tranquilo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E eles falam, isso faz parte do jogo democrático, amigo. Exato. Então, a minha posição é essa. Acabou, ponto. O estado de Utah mesmo, que talvez seja o mais conservador estado dos Estados Unidos, foi o primeiro que acabou as votações. Ele já tinha eleito o Trump bem antes do segundo, bem longe do segundo, entendeu? É um estado que galera... tem 40% mormon, e o resto é tudo também protestante, né? Foi assim, a lavada mesmo. E olha que, assim, tudo bem que o Trump fala de coisas que eles não apoiam. E entre outras coisas que o Trump estava apoiando, eles apoiam também. Só que eles não concordam com todas as ideias do Trump. Não, entendeu? Não. Mas mesmo assim, a parte conservadora... Isso, é exatamente isso. Aí, e uma diferença que eu vi é que os conservadores, lá nos Estados Unidos, como a gente sabe, né, a eleição é opcional. A eleição não, o voto é opcional. Então você vai se você quiser. E os conservadores, eles foram votar, diferente dos que não são conservadores. Muitos falaram, escolham, entendeu? Então, porque o cara, aqueles conservadores, eles são mais, têm maior afinco, eles são aqueles torcedores que vão quando o time tá perdendo e o time tá ganhando. Eles vão deixar a opinião deles, entendeu? Eles vestem a camisa toda hora. Eles vestem a camisa toda hora, eles não deixam passar. Já o liberal, né, o cara mais liberal, ele não tem essa... pelo menos na minha visão, em geral, ele não tem essa concepção. Ele fala, se o negócio estiver feio, eu vou. Mas eu posso também deixar, vamos ver como é que tá. Talvez ele é mais flexível. Isso, talvez por nunca ter estado realmente assim com grande poder, né? Diferente do conservador, que já teve poder por muitos e muitos anos. The president-elect of the United States of America, Donald Trump. Galera, isso aí que a gente está falando aqui é muito peculiar, porque no dia em que o ser humano ele votar consciente na concepção pura da palavra, no pensamento mesmo cartesiano, a gente vai ser máquina, a gente não vai mais ser humano. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o dia em que você conseguir votar consciente, ou seja, se despir das suas próprias crenças para votar a partir daquele princípio de que você acha que isso é melhor que aquilo, então a gente vai deixar de ser humano. Porque o voto ele está intimamente ligado a crenças. Não tem como Sim. ser diferente disso, né? Tem como ser diferente disso. E nesse aspecto, a gente retoma o que a gente vem batendo aqui, né? Que é exatamente a ideia de que a onda do conservador está aí, né? A onda do conservador, do pensamento mais conservador, voltou novamente, né? Após um período de uma onda mais liberal. Então, se a gente for fazer uma análise, o que está acontecendo? A ideia de que existe o núcleo está sendo reconstruída, né? Por algum tempo, a gente deixou essa construção do protótipo, começava-se a desfazer essa construção do protótipo para entender, na verdade, que você não tem algo que é mais prototípico, mas você tem efeitos de prototipicidade, ou seja, você tem semelhanças de ações. Então, deixa de se ter um ser prototípico para considerar o todo, na verdade, com as suas diferenças. Né? Que aí isso é refletido exatamente naquilo que a gente está chamando das minorias ou do pensamento feminista, né? Que a gente estava trazendo essa discussão para o centro. Com a vitória do Trump, isso deixa de ser discussão. Isso não é mais discussão. Né? Não é pauta, né? Isso aí não já... Exatamente, isso já é uma coisa resolvida. Sendo que o que a gente estava construindo agora, inclusive lá nos Estados Unidos com os republicanos, o que estava sendo construído era exatamente a ideia de que precisa trazer aquilo que não era considerado central, era considerado periférico, para um grande centro e trazer a discussão para todas, né? Todas as pessoas, para todos os sujeitos. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, se a gente for pegar a filosofia clássica, é trazer, na verdade, a ideia dos universais daquela categorização clássica mesmo, de Aristóteles. Você tem algo que está contido ou não contido. Ou você é um norte-americano, ou você é o prototipo e está contido, você está comigo, você está embaixo da minha asa, ou você está fora. E se você está fora, amigo, você não é meu amigo. Né? Você é outra coisa aí que não está compactuando com o meu pensamento. Então, aí, né, onde a gente... Né, como tem, um organismo fagocitando corpos estranhos. Exatamente. É uma tendência natural, do movimento ameba, da própria, né, natureza. É como exatamente. Eu sempre digo, assim, é um processo de você vai fagocitando os corpos estranhos ali, né? E vai expulsando ele de um organismo que tem que permanecer mais ou menos homogêneo. A ameba, ela faz isso aí. Ela, na verdade, ela é um unicelular e ela tem uma membrana que, na verdade, separa o mundo em duas coisas. Alimento, não alimento. Se for alimento, a membrana vai, puxa aquilo para dentro dela. E se for não alimento, ela repele. Então, isso é mais ou menos é o que a gente está vivenciando nesse sentido. Mais ou menos o resumo da minha vida, né? Assim, se for alimento, eu como, para fora. Tá, né? Mas veja, é interessante. Se não, a gente vai para fora. Pois é, a única forma de a gente quebrar com esse movimento natural, que é um movimento conservador, né, de você se proteger os seus, guardar o que está no lugar e repelir com violência o que vem de fora, é utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta que precisa de disposição e de muito combustível, né, para quebrar com essas coisas naturais. Porque o preconceito, aí onde está? O preconceito ele se forma naturalmente. O preconceito ele não precisa ser ensinado na escola. Naturalmente ele faz. Quando você quebra o preconceito é porque você está refletindo sobre o que você está fazendo. O processo de reflexão é como se fosse um elemento externo, né, que vem quebrar com essa coisa conservadora para criar uma situação mais favorável, pensando não só você agora, mas pensando também sua relação com o outro que está lá fora. Então, por essa premissa dá para dizer que boa parte das pessoas não está disposta a fazer esse processo, que é um processo mais doloroso, mais longo, mais trabalhoso, que requer uma série de pré-requisitos. Movimento ideal de premissa é vamos conservar e proteger, né? Expulsar o que for diferente. E aí eu acho que acabou sendo, Galford, acaba sendo a grande discussão, né, de pano de fundo de qualquer pessoa que for falar da eleição de Donald Trump, e por isso, se a gente pegar na grande mídia, a gente vai ver muita gente criticando, né, a eleição do Trump. Já estão associando, né, inclusive aquela música American Idiot, né, do Green Day, né, ao momento político norte-americano, né, que é, na verdade, é uma retomada de algo retrógrado. Olha a imagem aí do Capitão América aí, ó, né? É aquele ser que está ultrapassado, né, que ficou para trás, que não sabe nem jogar videogame, né? Então uma coisa meio, veja que cara que não isso... joga videogame não merece confiança. O cara não tem 32 dentes, não sabe jogar videogame, eu não confio não, bicho. Eu já confio bastante. Então você não confia em corintiano, é isso que tá falando? Não entendi. Mas, não, o corintiano pode não ter os 32 dentes, mas sabe jogar videogame, né? Pô, pelo amor de Deus. Né? Joga pelo menos o In-Eleven. O In-Eleven, exatamente. Ou aquele internet, não, Super Bomba Pet, a versão Deluxe, Bomba Pet. Esse aí, pelo menos, o Corinthians já jogou. Mesmo que seja no Carandiru, mas ele já jogou. Pois é. The president-elect of the United States of America, Donald Trump. Mas aí o que acontece? Só para, né, também a gente, para mim fechar essa fala, que na verdade é exatamente a ideia de que o Donald Trump é o famoso retrógrado, é o famoso velho, mas é aquela coisa que quando você abre as asas, era demais, né, você fica com aquela sensação de que aquela vai acabar dando merda, vai acabar acontecendo alguma coisa errada. Então sempre vai precisar ter alguém puxando a rédea de novo, né? É igual você empinando uma pipa da linha, uma hora você tem que puxar, senão o bicho vai embora. Então sempre tem que ter aquela pessoa que puxe de volta. Então, qual que é a imagem que mais se associa a alguém que pode, né, puxar de volta? Alguém mais conservador, alguém mais antigo, alguém mais que carrega esse estigma, né? Então aí é onde eu acho que entra o papel dos democratas nessas eleições, que é exatamente, sempre faz um papel de puxar, né, as rédeas. Só que aí é que tá, em um determinado momento, puxar demais também não é saudável, né? Porque se você puxa demais, se você é muito protetor, e aí entra, né, por tabela, a ideia do protecionismo, né, que os Estados Unidos faz nitidamente na política de Trump, vai ser, né, um grande mote, né, de dar valor primeiro, principalmente ao que é de casa, e secundariamente aquilo que vem de fora. E vale lembrar que ele criticou muito o Brasil, né, nessa relação, sendo que, na verdade, exportações, o superávit norte-americano, comparado com o que o Brasil exporta para eles, é uma piada, né? Mas mesmo assim, sim, ele diz ainda que critica. Falar segundo algumas notícias que eu li, diz que a situação com o Trump no Brasil economicamente não é favorável, né? Mas é só um parênteses, é só para... Pois é. Segundo o nosso presidente, está ótimo as relações, segundo o nosso presidente. É, de uma forma ou de outra, ele vai ter que fazer, isso é ótimo, né? Fontes oficiais do Brasil dizem o contrário, né? Dizem que as relações continuarão ótimas, né? Mas vamos ver. As declarações do Trump não levam a isso. Pois é. Porque, veja, exatamente, isso aí, na verdade, retoma aquilo que a gente vinha falando da fagocitose, né? Que é, na verdade, expelir isso que não é nosso, o que não é bom pra gente, o que não é comida, o que não é alimento, eu não absorvo, e tem que repelir. Você vê que, nitidamente, tem algum linguista, e você tem algum psicólogo da cognição ali, fazendo, auxiliando na campanha do Donald Trump. Porque, por mais que se soe caricático essa ideia de que precisa ser construído um muro, né, para separar, para delimitar, isso afeta profundamente formações cristalizadas, ou seja, grupos neurais no seu cérebro que já formaram uma informação e já estão lá bem grudadinhos, bálsamo para esse grupo neural que já está lá no seu cérebro cristalizado, que é exatamente essa ideia de que você tem agora uma pessoa que está vindo e está retomando velhos conceitos que estavam adormecidos, né, na sociedade, velhos costumes, naquela época em que o pão era mesquinho, que o leite vinha diretamente da vaca, aquela coisa mesmo que mexe com o seu, né, até com a sua coisa mesmo infantil, de um momento mais puro, né? Tem esses momentos assim e reflete-se na figura do Trump. Eu vou tentar retomar. A figura do Trump é uma caricatura, sem dúvida. Ele levou ao extremo essa figura dele de caricatura, mas eu acredito que essa figura de caricatura, de algo, né, extremamente de ultraconservadorismo, que Mariana também colocou para a gente, que a ideia de que, na verdade, você tem os conservadores, eles são conservadores e sabem que são, né, e não tem receio em afirmar que são conservadores, só que o Trump, ele extrapola, acho que até esse pensamento conservador, com algumas, né, tacadas que ele dava muitas vezes, mas ele fazia isso, não era exatamente... Eu tenho certeza que ele não crê em 100%, nem ele crê em 100% de tudo que ele trouxe no seu discurso. Só que qual é a importância de se fazer isso? A importância é você trazer um discurso 150% conservador para que os 100% fiquem reservados na sua mente. Então ele faz algo extremamente extrapolado para que contemple aquilo que você tem já a respeito do pensamento político que serve o seu partido. Ele precisa despertar crenças, né? Ele tem que, na verdade, exatamente, jogar com as crenças que estão adormecidas aí. Então, exatamente. São gatilhos. Exatamente. Exatamente. É o que eu penso também, mano. São gatilhos. A palavra legal é essa. Porque, por mais extrapolado que seja o discurso dele, esse gatilho, ele vai direto naquilo que é esse algo que está adormecido, que de fato ficou cristalizado, são chamadas sinapses neurais que ficam lá cristalizadas, né, e criam grupos neurais que ficam adormecidos como se fosse uma informação antiga que estava lá dormindo. Então ele precisou fazer isso para que isso fosse despertado. E essa informação casou com o discurso dele. Eu digo a necessidade que fosse despertada, que era porque a ideia de algo mais, né, libertário. Então, já que o pensamento progressista não estava mais vingando, né, então ele despertou, então, por meio do reiterado discurso dele, que muitas vezes chegava a ser algo um pouco meio até caricato, mas ele fez com que esse novo quadro retomasse a cena, nesse chamado frame, emergisse, né, e se tornasse coletivamente plausível, mesmo o discurso sendo mais de caricatura. E já é estudo, né, neurocientífico, inclusive, de que o ser humano ele só aprende por repetição, por muita repetição. Né? Isso aí já é neurocientificamente comprovado, traduzido, de que o ser humano necessita dessa repetição para aprender, porque a só repetição pela repetição construiria aquilo que a gente chama de mimeses, né? Que é simplesmente uma repetição, uma réplica, reproduzida superficialmente. E a repetição produz padrões, né? Então, há necessidade de repetir várias vezes para que o seu cérebro forme, cristalize aquelas sinapses neurais e forme, então, padrões cognitivos. Então, esta necessidade de formar padrões cognitivos é que justifica a repetição. Nesse sentido, e aí é onde eu queria colocar, é que eu acredito que tinha um neurocientista, né, apoiando o discurso do Trump, no sentido de dizer assim, você tem que ficar reiteradamente repetindo nos pontos básicos do pensamento conservador, que é essa ideia de construir o muro, né, de proteger o que é nosso e por aí vai. The president-elect of the United States of America, Donald Trump. É, galera, estamos chegando então ao fim de mais um podcast, vamos falar sobre as considerações finais. Vocês debateram muito sobre o nosso amigo Trump, falaram aí das consequências, o que levaram ele a vencer essa eleição. E, na minha opinião, são até consequências óbvias. O mundo não é tão liberal como parece ser ainda. Ainda tem algumas gerações aí, como já disseram também no podcast. A maioria dos eleitores deles... Liberal no sentido progressista, né? O mundo é muito conservador ainda. Como vocês mesmo disseram, foram muitos eleitores mais velhos, né, que votaram nele. Então, essa geração mais nova, ela ainda vai se firmar ainda como uma nova geração. Mas eu acredito que mesmo depois que essa geração se firmar, ainda vai continuar isso, porque o mundo é feito de ciclos, né? Então a troca entre democratas e republicanos dos Estados Unidos, por exemplo, ela vai continuar. Mas, e vimos também nessa concepção que existe uma divisão muito grande no mundo. Por exemplo, foram poucos votos a diferença de um para o outro, a diferença de vitória. Assim também houve no Brasil, na época da eleição da Dilma, foi 1%. Na França, a mesma coisa. Na Argentina, a mesma coisa. No referendo que houve agora na Inglaterra, no Reino Unido, para ver se separava da União Europeia, foi a mesma situação. Foi pouquíssima coisa que decidiu a eleição. Então, eu acho que é algo que nós vamos ver aí para frente, nos próximos anos. Eu acho que o mundo está bem dividido, assim, as opiniões diversas, acho que até pelo choque dessas gerações. Em gerações, as novas gerações já aceitam muito bem o novo, aceitam muito bem... a liberdade, os dogmas que muitos anos foram pregados pelas religiões e dominaram o nosso mundo, acho que eles aceitam muito mais a quebra desses dogmas do que a geração que ainda está aí presente, entendeu? Eu acho que conforme a humanidade for andando... Tiago, eu concordo com o que você disse, só que eu também... O que eu achei também queria pontuar, diante do que você já falou... É que a gente tá retomando agora o discurso dos jovens, né, e apontando que muitos deles votaram não num pensamento mais conservador, mas num pensamento mais progressista, ou seja, nos democratas, na figura dos democratas, né, nos democratas no caso. Mas vale lembrar que os democratas estavam no poder até agora, né? Então eles estavam no poder. Então essa ideia de que existe uma disputa também, assim, de faixa etária na política, eu acredito que seja algo um pouco mais além, que é um pouco aquilo que, né, a gente falava também com relação, e que você também falou, né, que você retomou, que a ideia das ondas, né? Você passa por períodos, né, políticos que influenciam o mundo de uma forma geral, né? Como a gente falou também um pouco anteriormente, o que me parece que está acontecendo é que está sendo compartilhado pelo inconsciente coletivo, e isso se espraia para além dos limites territoriais de um país, por exemplo. Isso vai se espraiando pelo globo, né? E que é exatamente a ideia de que a economia mundial, ela vai mal das pernas, né? E se a economia mundial vai mal das pernas, né, precisamos ter alguém que vai e faça o arrocho, alguém que aperte o cardaço com força para ele não ficar soltando. E aí você tem a boa e velha figura dos republicanos, né? Na figura até um pouco caricata do Donald Trump, mas que é aquele que vai apertar o cardaço porque precisa, né? Que vai fazer os arrochos, vai fazer né, as concessões necessárias para que a economia entre nos trilhos novamente. Então cria-se uma imagem de que o que está posto está ruim, né? Independente do ideológico, o que está posto está ruim. O que, que nós temos contra? Contra, ou então, no caso, o oposto disso. No caso, agora foram os republicanos, que é, na verdade, os conservadores. E que a gente falou também, né, durante o cast, né, os Bushes, né, os Bushes que construíram brilhantemente esse discurso, né, conservador, do pai protetor, né, que é aquele que coloca os filhos embaixo da asa, né, e que vai proteger contra tudo e todos que for necessário, ele vai fazer o que for necessário para proteger os seus filhos, né? E aí, no caso, sobrou até para os mexicanos, né, que não são considerados filhos da mãe norte-americana ou do país norte-americano, né, e aí vai, a ideia do muro, né, calha muito bem, né, porque a questão não é assim, é só a questão do muro em si, né, da questão física, mas da simbologia que representa o muro. E, na verdade, a ideia mesmo de que você está fechando, você está se realinhando debaixo da asa daquela pessoa que é capaz, de fato, de proteger do perigo externo, que é o que está fora, né, das asas, é perigoso, né? São os terroristas, né? E que isso aí seria algo nocivo para a gente, principalmente nesse momento em que a economia não vai bem das pernas no mundo inteiro. E o interessante, né, que eu queria marcar para encerrar a minha fala, é que você tem apoios, no mínimo curiosos, né, ao Trump, né? O chamado Estado Islâmico já manifestou, né, abertamente felicitações nas eleições do Donald Trump. Vladimir Putin já abriu uma Smirnoff lá já em comemoração também à vitória de Trump, né? E aí você vê que a ideia de que isto, o pensamento conservador, está se espraiando, né, vem com força, e a gente tem sentido isso aqui também, né, no nosso país, e que causou, inclusive, impeachment, né, da atual presidente do país, né, que foi exatamente a ideia de que o discurso, né, mais progressista não está funcionando. Vamos precisar adotar o discurso mais conservador. Quem era a bola da vez? O vice-presidente. E aí ele assumiu e tal. Então, veja, embora os personagens políticos sejam diferentes, né, o Trump e Hillary têm uma construção política particular, de identidade particular deles lá, e aqui nós tivemos o Temer e a Dilma também, que construíram o seu identitário político, embora isso seja diferente, o discurso em sua base conceitual é o mesmo, o discurso é o mesmo, que é a ideia do pai protetor que precisa retomar as rédeas do filho que não estava conseguindo andar com as próprias pernas, né? Você vai precisar retomar e vai ter que puxar para baixo da asa. Então, acho que de pano de fundo o que nós vemos nessa discussão, e que eu acredito que se a gente for ouvir, né, em outros podcasts ou em programas de TV ou em rádio, discussões sobre o que envolve a política de Trump, a gente sempre vai ter essa grande construção cognitiva, que é a volta do pensamento mais conservador, né? The president-elect of the United States of America, Donald Trump. E é isso. Considerações finais, Mariano? É isso, não. Acho que a gente resumiu bem essa discussão de pegar a eleição do Donald Trump para falar de uma maneira geral sobre o andamento do sentimento, vamos chamar assim, do sentimento político no mundo, né, diante desses episódios da retomada de um conservadorismo. E acho que foi bem produtivo, foi interessante, porque a gente não ficou centrado apenas na figura da eleição, pela eleição do Donald Trump. A gente falou da eleição dele como mote para tentar aqui tecer nossas opiniões e reflexões sobre como que a política funciona de tempos em tempos a partir dessa dimensão mais psicológica, né, talvez, afetiva, emocional, como a sociedade se comporta diante desses discursos. Então, acho que foi um cast bem completo, eu gostei, espero que os nossos ouvintes também gostem, porque a gente foi do contexto mais sociopolítico da discussão a um contexto mais cognitivista, digamos assim, né, falamos de uma maneira muito, muito completa, eu acho. Acho que foi bom. E pedir pro pessoal comentar, compartilhar, indicar e dar um feedback, né? A gente tá sentindo falta de muito feedback dos nossos ouvintes aí. Temos muitos downloads e nem tantos feedbacks assim. Então visitem o site, e-mail, Twitter, a fanpage do Facebook, qualquer. Perfect. Procura tudo lá e, né, procura, galera, tudo e dá sua opinião. Verdade, galera. E proponham temas, como o Mariano falou, né, bicho? Porque a gente precisa ter saber o que a galera quer ouvir, né? O povo quer saber, o que o povo quer saber, né? E o que vocês estão achando da gente, né? Ah, o Japa fala muita abobrinha, essas coisas. A gente fala de tudo, isso, né? É importante, agora, né, saber. Se a gente fala bem, se a gente fala correto, é uma outra questão. Mas a gente fala de tudo. A gente é adepto do falem mal, mas falem da gente, né? É, vamos bota a gente em evidência. Estamos dando opiniões. Exatamente. Aquela máxima da internet é o seguinte: se não há reclamação, comentário nenhum, é porque está agradando, né? Porque normalmente os... Se tem alguém que diz... Os haters são os primeiros a aparecer, né? Exatamente. É um verdadeiro casamento, né, Eter? É que é igual o padre falando assim: se tem alguém aqui que não concorda, que fale agora ou se case para sempre. E aí o... Então o negócio tá bom, a gente presume que tá bom. A taxa de download é muito grande por episódio, nós temos 8, 9 episódios com esse. Temos a quantidade de downloads muito grande mesmo, bem fora do comum do podcast com essa quantidade. Só que nós não temos muito feedback. Então, de certa forma, se não tem, pelo menos não tem ninguém xingando a gente. Então quer dizer que está agradando. Então, por favor, às vezes pode ser receio, porque falar... Eu estou aqui do lado de duas pessoas, Mariano e Ricardo aqui, que um está terminando doutorado, outro já tem doutorado aí. Os caras podem ficar com medo, porque já chegaram para mim e falaram isso. Ah, sei lá, os caras... pois é, vocês sabem, vocês são professores, vocês sabem que as pessoas são... Rapaz, quando você... Só para tirar a mística, quando você termina o doutorado, você para, você defende o doutorado, aí quando você finalmente se livrou do doutorado, aí você para, olha para um lado, olha pro outro e fala, putz, grilo, cara, estudei tudo isso. E hoje eu não sei porra nenhuma, bicho. Você chega à conclusão que quanto mais você estuda, menos você aprende, cara. Pois é. Sabe pelo nada. Menos... Verdade. Exatamente. Como diria o famoso filósofo Washington, sabe de nada, inocente. Gostar. Pois é. E é só que as pessoas têm essa mania de achar que... Não tem, mas a opinião tem que delas quebrar não vale. Essa lista. Então, como nós falamos aí em vários podcasts, nós falamos sobre política, sobre outras coisas, sempre a opinião é importantíssima. A opinião é importantíssima. Você deve se posicionar sobre a sua opinião, independente de ela concordar ou não com os outros, a sua opinião deve ser presente, se fazer presente. Então é isso, galera. Boa. Comenta lá, vai lá no página do Facebook, como disse o professor Mariano, lá na Cogcast. Vá lá no site, cogcast.com.br. Nós temos o quê? Nós temos Facebook. Isso. Nós temos Twitter. Isso, @cogcast.br. Temos o que mais? Temos o site. O Thiago fez, um chamado Snapchat. Não, sei Snapchat fez, no final. Ele fez, né? Mas no site, eu considero o site a melhor plataforma. Thiago, tem Tinder até, também, Thiago? Tinder, até no Tinder. No Tinder também. Ah, no Tinder. Porra, no Tinder, bicho. Nós estamos sim. Bom, tem uns crush aí, uns negócios aí, né? Mas no site é importantíssimo, galera, porque vai ficar aquele comentário. Aí, já pensou aí o cara no Tinder, aí quando ele tá liga o Tinder assim, aí mostra a foto do Trump, assim, ó, é o crush. O cara coloca pro lado, é assim. Mas de toda forma, no site é importante, porque aquele comentário vai ficar ali para sempre. Então a pessoa que daqui a um ano vai ver esse podcast, porque são podcasts atemporais que nós fazemos, esse acho que é o primeiro não atemporal, é esse, né? O primeiro podcast que vai ficar datado é esse. Mas normalmente são sempre podcasts atemporais. A pessoa vai ter aqueles comentários, vai ver a discussão que foi discutida ali. Então é importantíssimo. Então vão lá no site, comentem. Vocês têm que dar a opinião de vocês também. Beleza? É isso, galera. É isso aí. Até o próximo CogCast. Nós prometemos voltar. Certo? Tudo nosso. Um abraço. Fiquem em paz. Tchau.